Se realmente nós a nível federado estamos a crescer bastante, não só nos apuramos para as fases seguintes, mas já começamos a ter lugares no pódio, o que é uma mais-valia, não é? Revela o trabalho dos atletas e o seu empenho. Eu espero que nós possamos também alcançar o pódio na fase seguinte e passar depois mesmo à final do Campeonato Nacional, sabendo que realmente é muito complicado nesta modalidade de ginástica. Às vezes é um pouco inglória para as atletas, porque elas trabalham muitas horas, muitos dias por semana, e não têm várias competições. Existe sempre uma competição, só que apura para a fase seguinte, já também com muitas participações a nível nacional, e às vezes é complicado passarmos, mas eu acho que este ano vamos também conseguir passar com mais atletas até à fase final.